Portal do Arrocha. Bora misturar o Arrocha com a quebradeira. Vem arrochar com Alex Gomes. Bora Cris Dance. Vou misturar o Arrocha junto com a quebradeira. Vou misturar o Arrocha junto com a quebradeira. E todo mundo vem dançando na minha swingueira. Todo mundo vem dançando na minha swingueira. O Arrocha é sucesso que a galera já provou. Vou misturar com a quebradeira que é sucesso em Salvador. Quebrando, quebrando, subindo, quebrando. Ou vem a Arrocha, é pra descer, quebrando, descer, quebrando, subir, quebrando. Ou vem a Arrocha, é pra descer, quebrando, descer, quebrando, subir, quebrando. Ou vem a Arrocha, é pra descer, quebrando, descer, quebrando, subir, quebrando. Ou vem a Arrocha. Vem arrochar com Alex Gomes. Olha o swing do AG, papai. Junto com a quebradeira, vou misturar o Arrocha junto com a quebradeira. E todo mundo vem dançando na minha swingueira. Todo mundo vem dançando na minha swingueira. O Arrocha é sucesso que a galera já provou. Vou misturar com a quebradeira que é sucesso em Salvador. É pra descer, quebrando, quebra, descer, quebra, quebrando, subir, quebrando. Ou vem a Arrocha, é pra descer, quebrando, descer, quebrando, subir, quebrando. Ou vem arrochando, é pra descer, quebrando, descer, quebrando, subir, quebrando. Ou vem arrochando, é pra descer, quebrando, descer, quebrando, subir, quebrando. Ou vem arrochando, é pra descer, quebrando, descer, quebrando, subir, quebrando. Ou vem arrochando, é pra descer, quebrando, descer, quebrando, subir, quebrando. Ou vem arrochando, é pra descer, quebra, quebrando, sobe, quebrando, subir, quebrando.